Aguardando. É Patatá, linda Eco, informa para o ideal do destino. Está presente a 303. Estou presente. Patatá, linda Eco, autorizado para o direto destino, subindo inicialmente a 35006. Eco, autorizado para o destino, minha questão por 3500. É, 6326, pouso autorizado na 10, vento 120 graus, 05 nós. Livre pouso, chame 6326. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Já retornamos, senhora. Para Salvador, por favor, para a estrada do corpo em patrulhamento. 01, chama a torre. Frequência 118-95. 118-95, grato e boa tarde. Autorizado ETAP. 3231, direto ETAP. O Guardião 01. Guardião 01, prossiga para sinal 17, reporte. Guardião 01, grato. Renan 6326, no solo 29, chame o solo 219. 219, Renan 6326. Aquilo ali no pouso autorizado no zero, evento 170 graus, 03 nós. Aquilo ali uma baixada travada. 60, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado Electric Spray, reparto estabilizado. Electric Spray 2000, chamada estabilizado, tá? 3500. Patareza 2231, reduza para 2100 nós, desça até 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 2231, no 0 no 5, 3000, reduzindo. É autorizado prosseguir direto para o pátio do Graé. Informo um aeronave de pequeno porte no ponto de espera da 17. É, prosseguir direto para o Graé, o vento é 170 graus, 03 nós. 170-03, prossegue direto para o pátio do Graé sem interferir com a aeronave na 17, guardião 01. 2714, após o tráfego na curta, está autorizado a alinhar e manter. Após a aeronave já passou na frente, alinha manter 2714. Tráfego Salvador, boa tarde. Eu, Xané 6321, no gate 02, seguinte da Wings, autorização para Brasília. Quilo Lima, o solo aos 32, direita 219, o solo. 219, Quilo Lima. Comandante, puxa MF3, 3-1. Azul 2714, livre decolagem no 0, vento é 1 no 70 graus, 03 nós. Livre 2714. Lavando o Oscar Whisky, está autorizado a decolar a 17, o vento é 150 graus, 08 nós. Guardião 01. Solas 33, Guardião 01, frequência livre. Tanto bom tarde. Azul 2714, decolado aos 33, chame o controle. 119, decimal 8. 198, azul, muito graças. Quatro, Momo. 274, contato radar na decolagem, Squidbug, saída Momo, nível de voo no 20, sem restrições. Confirme o nível, sir. 120, conforme autorizado. Solicita outro. Ah, mais à frente, 120 sem restrições, grato, azul. Tá vendo, Oscar Whisky, decolando os 3-4, mantém o corredor forte, mil pés, é pode para cruzar o campo. Cortará para cruzar o campo, manterá mil pés, corredor forte, não venderá sua vista. O vista está autorizado a cruzar o campo, mantendo o corredor forte. E agora transferência de comunicação. Autorizado cruzamento do campo, manterá corrida forte no mil pés, aguardará transferência de comunicação, não venderá sua lista. Radio, from Salvador. Five, nautical miles request, and 500 feet. Just to continue the mission with the... Felipe 07, this is maintaining flight level 050. Na linha do litoral, mil pés. E chame o controle, 119 decimal 8. Chamará o controle 119 decimal 8, seguirá o litoral, correndo forte no mil pés, não venderá as calistas. Não sei que foi repassabilizado. 2231, 2000, autorizado X-Way, está reduzindo, é para estabilizar. Fala, boa tarde, está 3560, Índia Serra. Estabilizado. Viés está 3560, pouso autorizado na 10. O vento é Uno 50 graus, 0612 de nós. Na informação, temos um tráfego a 1000 pés que já cruzou o campo, está com rumo nordeste, não interfere no pouso. 3560, ciente, grato. 0 no 5, ajuste altímetro, voa Paris, Delta Papai Uniforme. Salva do controle, Papai Romeu, Sierra Golf Oscar, entre em corredor Interlagos. Estamos 0, pronto. Xené 1315, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 1315. Tower Control, Tango Fiasco, que é o Easy Name Copy, can you take him, please? Tango Fiasco, report Fiasco. We report Fiasco, Tango Fiasco. Trouxe possibilidade do azul voar direto para a TAP, 2794. Azul 2794, mantenha o perfil da saída. Vai manter, 2794. Portaria 2231, estabilizou? Estabilizou, 2231. Portaria 2231, chama a torre frequência 1118.95. 1895. Papapá, Charlie Jack, informa o chamado do pouso. Charlie Jack, seu pouso 2000. 2000, copiado. Estrade, parceiro 2231. Aguarde a pista livre, ajuste 1015. 1095, aguardando a pista livre. Boa. 050, autoriza o TAP? O Nuno 64 mantém a pista de chegada, aguarde. Mantém a pista, não se escuta, o Nuno 64. Passaré 223 anos, já passou externo? Tá 5 milhas para final. Delta Papai Uniforme, 12340. 2340. Tower Control, Sierra Golf Oscar, heading Piazza. We have a visual on the field. Papai Romeu, Sierra Golf Oscar, contact Sábado Tower Frequency 118, Small 95. 118, Small 95, Sierra Golf Oscar. 3560 no solo aos 39, chame o som 21 decimal 9. 19, bom. Sábado, Sala, Sierra Golf Oscar, heading to Piazza, we have the field on site, requesting 2 search and roll. Roger, Sierra Golf Oscar, cleared final runway 17. Clear final runway 17, Sierra Golf Oscar. Sala 2231, pouso autorizado no 0, vento é 1,30 graus. 0-9. Frente do vento autorizado, pouso do pistão no 0, passaria 2-2-3-1. Frente no 4, autorizado, batata. Zero de proa, para desvio, 2714. Mas o 2714 não copia a informação. Solicita curva à esquerda, manter proa 300 para desvios, aproximadamente 40 milhas. Mas o 2714 acabou de ser autorizado, vai direto para a TAP, tem condições? Senhora, solicita proa 300 para desvios, 40 milhas, azul, 2714. Fazer 2794 ciente, mantenha para 300 durante 40 milhas e após autorizada a proa de barreiras. Afirmo. Então vai manter a proa para desvios 40 milhas conforme após barreiras azul 2794. Nossa, 1000, or do you request landing runway 10? Is it possible to perform a search and go at runway 10? Sim, sir. Maintain north sector. Stand by clearance to land on runway 10. Okay, we maintain north sector. We wait for clearance. Tiago Fios. Aquilo Lima cruza 17 de imediato e foi informado aí dois cachorros na pista 17. Prossiga o cruzamento, tá agilizando. Uno 1500 pés ou Delta Papai Uniforme, reporta vez Delta Papai Uniforme negativo. Prossegue para o Ceasa, Uno 1500 pés. Informação de tráfego em espera visual a Uno 1010, um Charlie 150 em espera na Enrimar. Ciente, desce para Uno 1500, para outro Ceasa, reporta no Ceasa, Delta Papai Uniforme. Charles Eco, prossiga. Autoriza o 105, autorizado Charles Eco. Decolado 84. Chame o controle 119 decima 8. Controle 1198, chame a minha 305, uma boa tarde. Controle, é o 7193. O senhor compreendeu aí que o senhor deu livre pouso para esse tráfego na base e ele cortejou o touch and go ali, a toca remetida? Negativo, eu ia questionar o mesmo agora. Obrigado. Eu sabe que o touch and go lá no 10, wind 170 degrees, 08 knots. Clear touch and go, Sierra Hotel. Sobe via Sambo Uno até o nível 360. Solicita quando possível a coordenação da Cruz de Monte, ou chama 6315. 6315, inicialmente para manter o perfil da saída, aguarde. Mantém perfil aguardando 6315. Uno 164, desça para 2000 pés, ajustando 05, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo para 2000 pés, 105, reportando estabilizado em LS X-Ray, gol 1164. Palma November Oscar Whiskey. Palma November Oscar Whiskey na escuta. Recebendo aqui no radar 1.500 pés. Vai prosseguir a subida até que nível? É 025, 2.500 pés. November Oscar Whiskey 2500 pés até o destino. Afirmo. November Oscar Whiskey ciente. Controle, o nome é Menos Whisky, confirma a altimetria que recebe? Agora é 2600. Confirmado, 2900 Whisky. Papapá, Charlie India Echo, 48 milhas, noroeste do Velho Salvador. Para informação, divulgue alerta, chama Centro Recife. Frequência 126.0, alterna 128.8. 93, livre da colagem. Então, no zero, vento é 150 graus, 62 de nós. Livre da colagem, no zero, 03193. 1738, aciona a identificação, deixa a chegada Bonf até. Rio de Bull 050, ajuste em Salvador, 1095. Ok, identificou, 10050 na Bonf até. A Golf Oscar, make a right turn, make a 360 degrees right turn, clear down in leg again. Okay, make a 360 degrees right turn and then clear down in leg again. Yeah, okay. Para Parreiras. Destino 4, aguarde coordenação. Aguardar. Controle Delta Papa Uniforme pro do CEASA Visual com 17. Delta Papa Uniforme chama a terra de frequência 118.95. 185, obrigada. 98, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, Papatango Delta Papa Uniforme. Delta Papa Uniforme, mantém a espera a 1500 pés na rotatória. A pista 17 está impraticável devido a cachorro na pista. Solicita pouso na rotatória. Afirmativo, se possível, prossegue para 10 Uniforme. Inicialmente, mantém o setor. Temos um tráfego a 1000 pés na perna do vento da 10. Um Boeing da Gol na final da 10. A senhora é o número 2 para o pouso. Paciente, vai manter espera no setor como número 2 para pouso, Delta Papai Uniforme. Liberando para 2, livre decolagem, então 0.51.50 graus, 079. Livre decolagem, 0.0, Delta 42. Encerra Golf Oscar, hold at North Sector, 1000 feet. Stand by clearance to base leg, runway 10. You are number 3 to touch and go, runway 10. Tower to Tower, Sierra Golf Oscar, requesting final landing for runway 10. Okay, hold at position, north sector. Stand by clearance to enter on downwind leg, runway 10. Okay, we'll maintain the north sector for hold, we'll wait for clearance, Sierra Golf Oscar. Oi, Salvador, gol no 64, 2 milhas para externo, na escuta. Gol no 64, em informo tráfego a 1510, aproximadamente 5 milhas no setor norte do campo, tráfego adicional a 1000 pés na perna do vento da 10. Ambos os tráfegos não interferem na aproximação, pouso autorizado 10, vento é 120 graus, 079. Gente, do tráfego, pouso autorizado na 10, gol no 64. Xanem 142, decolado aos 50. Controle 119, décima 8. 119, décima 8, boa tarde, 142. Controle Salvador, boa tarde. Xanem 142, decolado. Cruz agora 1700 na PUCA. Xanem 142, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Para o 350 na via PUCA, 6142. Downwind leg, runway 10, stand by to base leg. Ok, via downwind leg, we wait for base leg, general field. Golf Oscar Trask, Boeing 737 from Golf, final runway 10. Roger, Trask on site, inside chase, Tiago Pio. 5, 2, 3, 8, 6, 3, 6, 3, 6. Delta Papa Uniforme, clear. Delta Papa Uniforme, autorizado prosseguir para a perna do vento da pista 1-0. Autorizado perna do vento da 1-0, Delta Papa Uniforme. Pronto, Rio Oceania 6321, ponte espera pronto, passar. Vai dar um ponte espera, né? 321, né? Vai manter. O Delta Papai Uniforme é o número 2 para pouso? Sim, número 2. Temos um trânsito na base, tá? 1-0. Ciente, o Delta Papai Uniforme. Golf Oscar, clear base lag and final, runway 10, stand by landing clearance. Clear to final, Sierra Golfiosca. Ah, visual com Sierra Golfiosca, tem condições de se enquadrar atrás do Sierra Golfiosca. Mantenha a separação e aguarde a autorização de pouso Delta Papai Uniforme. Sim, mantenha a separação aguardando o Delta Papai Uniforme. Com o número 4 no solo, ao 5-3, direito 219. Direito 219, o nome é 3154, 2 para 2000 pés, autorizado MSXP, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado na estreita 3154. Papai Uniforme está autorizado a base da 1-0. Base da 1-0 para o Uniforme. Ono 738. Ono 738, desça até 4 mil pés, ajustando 0, Ono 4. 4.514, Ono 738. Ono 738, reduza para 2009. Reduzindo. Delta Papai Uniforme, está autorizado final 1-0. A aeronave já tocou o solo. Aguarde pista livre. Ciente, autorizado final da 1-0 e Uniforme. Sierra Golf Oscar, on the ground at 5-5. Vacate runway by right. Contact the ground 1-1 decimal 9. Ground 1-1 decimal 9, Lieutenant Oscar. Locating Delta, if you're able. Sir, locating runway Delta, taxi, Papa Romeo, November Echo Whisky, não tenho tráfego a reportar. Para autocoordenação, frequência livre. E para pouso em Feira de Santana, chama ONU 3, ONU decimal 3. Delta Papai Uniforme. Prata, livre, pouso no lugar, Uniforme. São 3193, chama Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835-238, 3193. 1738, desce a via para 2000 pés, ajustando 0-4, autorizado LSX3, reporte estabilizado. S2000, reporte estabilizado, gol 973. Estabilizado, localizador, tá 3954. 3954, chama a torre, frequência 1-1-8-2-9-5. 3295. 3291. Fecha Nativo, eu mantenho o ponto de espera. Não era nada nacional. 5-7, beleza, meia. Papai Uniforme, se o solo foi a 5-7, chama no 209. Bem-vinda. Controle Salvador, azul 4462. Controle Salvador, boa tarde, azul 44462. Azul 4462, aciona a identificação. Dados, já no ponto ideal de descida, sempre ativem. Azul 4462, contato radar mantendo nível 170. Voa direto ISAP, desce até nível de voo 050. ISAP 050, captação bem. 6154, final no 001. Zona 54, vento 140 graus, 62 de nós, por autorizado, pista no zero. Os autorizados no zero, são 3154. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2705 com a informação uísque no ideal de descida. Azul 2705, aciona a identificação, desça até nível de voo 060, via chegada AMAN. Identificou 060 AMAN 2705. Boa 732, estabilizado, ele é 76. 1738, chama a torre frequência 118, decimal 95. Foi mal, sim, boa. Foi Salvador, boa tarde, jogou no 732, final, pista no zero, pessoal. 6321, recorde imediato, 5 autorizado. Fui afativo, 6321. Pisa da linha e manter, pista no zero, 6321. Tem 6321, autorizado, em área manter. Na área manter, eu tenho 6321. Bona 738, continue a aproximação, aguarde, está ali. Uma coisa vem que vai iniciar a rolagem. Sete. Libera a direita, chamando a 2-1 da sua base. Desce a porta, 2-1 da base. Isso é 6-3-2-1, autorizado a decolar. Pista no 0, vento no 4-0 graus com 0-7-9. Livre da colagem, 6-3-2-1, graças. Salvador, boa tarde, Xenem 6314. Xenem 6314, aciona a identificação. Desça via chegada BOMED 1 no nível de voo 070. Desce de voo, BOMED 1 no 38, pistão no zero livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, voo no zero, voo no 738. É 320, decolou 02, chama na 208, Bezec. Oi, 08 ou 198? Não, 198. 198, grato, muito boa. Motor controle? É hoje, né? É 1142. É 1142, chama Recife, frequência 126.85. 1265, após semana, é 142. Controle Salvador, boa tarde, Xené 6321, na Eletra. Xené 6321, contato radar na decolagem, subavia saída Arboruno, transição Eletra, nível de voo 360. Arboruno, Eletra, para o 360, Xené 6321. Aqui 4462, pista para 2 mil pés, ajustando 0 no 4. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Envio autorizado S3, reportagem estabilizada para 4.2. Uma 738, sala 03, chamada 219. 219, bora. Canceladas as restrições ao número 1 na aproximação. Grave. Autorizado a linha e decolar, pista na zero. Ventura a 40 graus, meia dúzia de nós. Aí decola na 10, basicamente. Altura Azul 4065, decolou São Bruno. 4065, qual é a radar de decolagem? Suba, nível de voo 320, Voa Leda. Voa Leda, 320, 4065. 227.5, desça para 3 mil pés, ajustando a 0 no 4, reduz a velocidade para 2009. 3 mil pés, 1.0 no 4, confirma a redução, 2.1.0? 2.0.0. 2.0.0, reduzindo a 0. 63.1.4, desça para nível de voo 050. 050, 63.1.4. autorizado decolou 07, chama 9019, décima hora, por favor. Ativo, chamar o controle 198, obrigado, até a volta. Salvador, boa tarde, bateria 2230. Bateria 2230, contato radar na decolagem, sopa via saída Arbor 1 para o nível de voo 180. Via Arbor 1, o nível 180, bateria 2230. Bateria 2230, não compra restrição, ok? Bateria 2230, cancelada a restrição. Bateria. Controle, voo no 620, boa tarde, cruza, passa 1990. Voo no 620, aciona a identificação, recebe chegada por médio 1 para o nível de voo 050. 050, por médio 1, 620, possibilidade de voo aí, Tati? Voo no 620, mantenha o perfil. Mantenha o perfil, voo no 620. Chame 321, chame Centro Recife, frequência 1-2-0, alterna 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, chame 6-3-2-1, grato, muito boa. 4-4-6-2, chame a torre, frequência 1-1-8, décima 9-5. 1-9-4, chame uma boa. Ajo 2-7-1-5, deixa para 2.000 pés, ajuste no 0-1-4, autorizado ele a ser que seja, passa estabilizado. 2-10-1-0-1-4, autorizado a ser que seja, estabilizado 2-7-1-5. Do 4462, vento 1-40 graus, com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista no zero. 3.000 pés, ajuste no 0-4, sem restrições. 3.000 no 0-4, sem restrições, 63-1-4. Controle Salvador, passarei 2230, autoriza proa de Elefa ou de Vitória da Conquista? Passarei 2230, autorizado Elefa. Elefa, obrigado. Azul 2715 no localizador aguardando o grade. Azul 2715, chama a torre. Frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Telema 314, desça para 2.000 pés, ajustando 0-4. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, zona 0-4, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, 63-4. Já alinhei, mantém o pessoal 0-2-0-7. Sim, mantém, 2-0-7. Salvador, muito bom dia, o azul 2715, X-Ray da 1-0. O 4462, solos 1-2, libera a tração à direita, é, e chame 1-2-1, responde ao solo. 2-1-1. Tá, e azul 2715, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Bang da Gol vai iniciar a rolagem. Ciente, aguardando a autorização, azul 2715. 7-3, na área e decolar. Vento 120 graus, 079. Sala 0, livre decolagem, voo 207. O 065 chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2835, alternando 238, azul 4065. Livre, pouso no zero, azul 2715, só confirmando 1014. Bom, ajuste no 014. 1014, grato. Número 20, reduza para 2109. 2109, faz o voo 60. 097, decorro 14, chame o 99, decimal 8, bom voo. 098, obrigado, boa tarde. Salvador, voo 207, boa. 2000, Langono. Voo 207, contato radar decolagem, suba para o nível de voo 240, após correção, voo direto coral. Grande coral, voo 20, mono 7240. Chegou no 84, mantenha a ponta de espera, uma transformação. Chegou no 884, vai manter a ponta de espera. Chegada até o 050, 847. Passa o 209. 209. Back 209, ao 023. Estabilizou 6314. 6314, chama a torre frequência 1118, decimal 95. 295. Duna 620, voa direto Duna, vista para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS X-ray, reporte estabilizado. Direto Duna, gol no 620, chama estabilizado, desce 2 mil pés. Voa autorizado no 0, 63, 1 no 4. Let's go to spacing. turn right and heading 235. The limit is localized at course. By the right of the head, I'm heading 235 degrees, call 023. Autorizado o táxi, chama no ponto de espera pronto. Zona 8 de 4, autorizado, alinhar e manter, pistão 0. Zona 8 de 4, autorizado, alinhar e manter. Recife, frequência 1-2-2-35, alternando 2-3-8. 2-8-3-5, 2-3-8, gol 207 line. Aponto 0-0-2-3, reduce speed to 1-8-0 knots. Feedback 1-8-0 knots, 0-0-3. Reduce 0-7, go ahead. Pistão 0, zona 10-5-9. Mantém. Zona 10-5-9. Two 07, roger. Confirm your estimates to go back to Salvador. Roger. Salvador, papai, vai te botar a serra com o disparo da Oscar, cartão. Passar autorizado, alinhar e manter, pista na 7. Sem manter na 7, é que passa. Apoio 023, intercept the localized cost on the flat side 145. Distance 2050 and 8104, best established. Intercept localized on the heading 145, descending 3000 feet. Estabilizou o gol no 620. 13192, reduza para 2109. Reduzindo 2109, 1620, chama a torre frequência 1118.95. 2109. É ponto 1023, 2000 feet, can 8104. 2000 feet, can 8104, 023. Apta cargo 8487, voa direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Seria possível direto 366 para o Wix? Cargo 8487, direto Serra Vitor 366 autorizado, descendo para 2500 pés, ajustando 04. 366 descendo para 2500, 1148, o cargo 8487. 620, pouso autorizada. Pista no azul. Livre pouso na 120, voo no 620. Confirmando o vento? Confirmando o vento por no 620. 120 graus com 620. Livre pouso na 120, voo no 620. Existem dois tráfegos na sala principal, então é chamado para decorrer mais 4 minutos. Na decolagem, super, via saída São Bruno para o nível de voo 360. Sobe via 360, 659, boa. Portugal 023, becoming Southern LS, X-ray, runway 10. Portugal 023, contact Southern Tower, frequency 118, decimal 95. 18950, Portugal 023, muito obrigado, voltar. Atacar 2487, autorizado em LS, whisky, reporte estabilizado. Autorizado em LS, reportará estabilizado 2487. Salvador, muito boa tarde, Portugal 023, 9 miles on the final runway 10. Roger 023, continue approach, expect, navigated. Continue approach, Portugal 023. Primeiro zero, solo 25, agilize liberando a direita. Chame 1, 2, 1, 2, 1, 9, solo. Eu girei no 2, 9, vou... Primeiro zero. Chamo São Francisco, frequência 1-288, alterna 1-260. 288-260, muito grato, 2-260, boa tarde. Salvador, boa tarde, TAM 3367, formação X-Ray. TAM 3367, aciona a identificação, desce a via chegada a Bonfim até 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. Via Bonfim até 4.000, TAM 3367. 1884, chama-se para Recife, frequência 1-2-6, decimal 8.